Socorro e ajuda, Ele é o rei da batalha, Ele é fiel e não falha, Ele é o rei da vida, Ele é o rei de toda a glória, Ele é o rei, vai, dos santos, Ele é o rei da nossa vitória, Ele é o rei da vida, faz assim pra mim, vamos lá. Se fez novo. O meu Deus é o Deus que tudo novo faz. Ele é... assim.